rede social em excesso tio, já suprimiu o pensamento. Onde rede meia ao mar é que nos traz o alimento. Já que a rede criminal ainda espalha o sofrimento. E a rede do futebol há muitos iludiu faz tempo. Aviãozinho é ocupação, não é brinquedo de papel. Não é o que voa pelo céu, é quem transporta o papel e cumpre o seu papel no mecanismo sangrento. Que no fim vira testado, assim segue o recrutamento. Kamikaze, homem bomba, não menino ainda chão. Cano, plano, mano, escuriação. Verdade dói quem não conhece, quem conhece se prepara. Vixe, cê não sabia? Então toma, essas na cara. É a realidade, trouxemos ela pras canções. Em prol das multidões que se deixam conduzir. E aqui, filósofos foram mortos por religiões. E hoje nações tentam calar os MCs. Só que hoje é massacre, fé virou mercado. Que antes era milagre, hoje é pecado. O povo tá cansado de ser manipulado. A verdade já não dói porque nós já tá calejado. E segue o velho ditado: se Deus cria, a rota mata. O crime é quem recruta e o rap é quem resgata. Se você vê no asfalto o garoto com um som alto, se for rap, se agradece que esse moleque tá salvo. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma o bandido em poeta. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma o bandido em poeta. Muita cautela nos atos, me sustento nos fatos. Eu não sou dono dela, mas caminho lado a lado com ela que me guia pela estrada da vida. Uma das maiores virtudes ao homem concedida. E ela é uma só, é cruel e sem dó. Se você não a segue, seu destino vira pó. Muitos a negam, outros alegam segui-la, mas se contradizem com o que pregam. Pregos martelados no muro da ignorância, incapazes de aceitar a real das circunstâncias. Cláusula pétrea na Constituição da malandragem, ela é boa, ela é ruim, é nada mais que a verdade. Ela é um só caminho, uma só escolha a se fazer. Buscar um bem maior ou deixar se corromper. Problemas pra resolver indicam evolução. A meta é estar no topo, mantendo os pés no chão. Na luta tenho critérios, verdades escritas, punhos. Um sonho, a realidade, só quando sonhado junto. Corpo, alma em harmonia, regendo a humanidade. Faz justiça, união, respeito e liberdade. Pra uns, meras palavras, pra mim, um segmento. Ou aprende de criança ou a vida ensina com tempo. Mentira tem perna curta, verdade não sou a sua. As boas e verdadeiras encontrei foi pelas ruas. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma o bandido em poeta. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma. Lado a lado com a justiça, dito aos quatro cantos pelo rap. Quando a lei se faz omissa, alicerce da liberdade vai da sua disposição. Marco zero da construção, tenha pra si desde o começo aí. Mil mentiras não pagam uma verdade. Não importa sua ambição, não confunda valor com preço. Eu sei, mundão cruel, pouca gente tem noção. Vários caem em tentação, então irmão não se iluda aí. Visão fechada, traição como opção. Só que as moedas não aliviam a queda do Judas. E se torna desprezível, de razão maleável. Capaz de descer o nível pra se sentir confortável. Pro rap de verdade essa postura é inaceitável. Quando posto em xeque vê que sua conduta é questionável. Artista não, transformador social. E que a mensagem verdadeira chega a quem mais necessita. Batida e rima, o MC é porta-voz. E tem em mente que o mic é uma arma que salva vidas. Por outro lado destrói, corrompe e aliena. Na repetição da mentira é onde mora o problema. Conspiração não é teoria, na prática te condena. Falsa liberdade que gira engrenagem do sistema. Libertar mente cativa, escrava de blasfêmia. Entre corvos e hienas que só querem roubar cena. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma o bandido em poeta. Camis underground, rap nacional, influências vão de Camal. A facção central é o rap transformando vidas. Essa é a meta, arte que transforma o bandido em poeta.